Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição do Nota 7, aqui no canal 1 da Antena Web. A edição de hoje vai ter apenas, como instrumentais, músicas dos ABBA. Exatamente, ouviu bem? Músicas dos ABBA, seja em flauta de pan ou não. Vamos hoje ter aqui um especial ABBA, por assim dizer. Serão 4 temas do grupo ABBA, mas em versão instrumental. Assim é o nosso Nota 7 do dia 2 de dezembro de 2013. E a edição de hoje vai trazer, para começar, Chiquitita, música que Georg Zamfir decidiu flautear. Eu vou chamar-lhe assim. Decidiu tocar nesta mítica flauta de pan, neste mítico instrumento, ao qual Georg Zamfir dá tanta alma. Vamos conferir então esta música. Logo depois ficamos com I Have a Dream, mais uma música dos ABBA que fez muito sucesso e que marcou ainda assim já uma fase descendente do grupo. Depois tenho algo mais para lhe trazer, belíssimo, e que belíssimo, vamos conferir daqui a pouco. Para já, estas duas músicas igualmente belíssimas, igualmente bem interpretadas, no caso à flauta. Vamos começar com Georg Zamfir e Chiquitita. Thank you. cá estamos, ouvintes, depois destas duas músicas, I Have a Dream, e depois, e antes também, Chiquitita. As duas músicas foram tocadas por flautistas diferentes, mas ambas pelo mesmo instrumento, flauta de Pan. A particularidade agora é que os próximos dois instrumentais são efetivamente dos ABBA. Por exemplo, esta música, When the Waves Roll Out to Sea, esta música é efetivamente uma raridade. Aliás, esta música chegou inclusive a ser gravada em cassete, e é por essa mesma cassete, digamos assim, que nós vamos escutar esta música. Ou seja, foi, é uma gravação original que nós vamos escutar, e atenção, porque está muito bem, é instrumental ABBA, não é? Ou seja, são músicas realmente muito bem conseguidas, todos os instrumentais, e muito mais quando são feitos de propósito para isso, como é o caso deste, When the Waves Roll Out to the Sea, e também Arrival, aliás, nome de um álbum dos ABBA. Esta música é um instrumental também, tem a voz da Frida e da Anita Fritz-Kog, mas é uma música instrumental, elas só dão voz, fazem... A voz é instrumento, não tem letra esta música. E os dois fecham a edição de hoje do nosso Nota 7. Amanhã há mais, já sem ABBA, já há outros vários temas, também instrumentais, como é lógico. Já de seguida, Embrapa apresenta-nos Prosa Rural. Aos ouvintes, uma boa tarde e até amanhã. Thank you.